refletindo sobre minha vida, vi quanta coisa errada pratiquei. Foram marcas tão profundas que deixei em muitos corações, então chorei. Com lágrimas nos olhos me desesperei. O fim da minha vida quase provoquei. Mas Jesus não deixou de perdoar. Me mostrou que meus pecados levou sobre si. Ele disse, vinde a mim. Ele disse, vinde a mim, pecador. Um bem-aventurado sei que hoje sou. A tristeza deu lugar a um grande amor. A alegria agora existe em meu viver, nas coisas santas sinto prazer. Com brilho nos meus olhos hoje canto, e toda tristeza teve fim. De perdoar, me mostrou que meus pecados levou sobre si. Ele disse, vinde a mim. Ele disse, vinde a mim. Ele disse, vinde a mim, pecador. Porque ele não deixou mostrou que meus pecados levou sobre si. Ele disse, vinde a mim. Ele disse, vinde a mim. Ele disse, vinde a mim, pecador. Ele disse, vinde a mim. Ele disse, vinde a mim. Ele disse, vinde a mim.